ser nobre guerreiro como o Adilson. Em cada passo, em cada rima, em cada sino, em cada som. Assim a alegria tomar conta de mim, ao lembrar do seu sorriso apesar do ruim. Um exemplo pro ser muito mais forte, um exemplo pro ser não temer nem a morte. Me espera em você, em cada amanhecer, em cada jornada eu vou te honrar e fazer por merecer. Porque pra mim você não se foi, pra ser sincero, só levaram seu corpo. Porque você é eterno na mente sempre, sempre. E no meu coração, sempre presente na minha eterna reflexão. Ao saber eu desmoronei, Tomé, mas eu sei que foi você que me colocou de novo de pé. Temei em achar alguma explicação, mas irmão, a vida não tem clareza não. Mas eu sei que nada é em vão. Talvez essa tenha sido a sua missão, trazer alegria, amor, paz e ser inspiração. Pra sempre comigo, eterno amigo, com toda a dedicação, irmão. Essa canção com toda a minha emoção, irmão. Essa canção eu canto com o coração, irmão. Essa canção então, então. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão. Essa canção, nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão. Essa canção, nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Em nosso coração, em nosso coração, em nosso coração, em nosso coração. Uma das cinco pontas, um amigo fiel, descansando em paz após cumprir o seu papel. Uma nova estrela que brilha no céu, é pra você que canto, Adilson Rafael. Vários rolês, várias mulheres, várias madrugadas, com você do nosso lado tinha várias risadas. Sempre pronto pra ajudar, topava qualquer parada. O que mais vai fazer falta são suas piadas. Alegre e contente, contagiava o ambiente. Você já se foi, mas continua na mente. E tento entender porque a vida é assim. Leva uns bons, deixa uns ruins. A saudade bate e vem logo um sorriso. E eu fico tranquilo ao saber que não tá mais sofrendo. Ficamos aqui pra seguir seu legado. Lutar é preciso, não importa o fardo. E você ensinou muito mais do que imagina. O seu nome hoje é sinônimo de alegria, é sinônimo de vitória, sinônimo de garra. Vou pensar em você pra vencer as batalhas. Não se preocupe, aqui com a gente. Fica tranquilinho, seguiremos em frente. Agência Vera, deixa que nós cuida. A dor é grande e a saudade é muita para a vida toda. Vou honrar teu nome, falar ele bem alto em qualquer microfone. Adilson, meu irmão, meu muito obrigado. Você já se foi, mas tá sempre do meu lado. Adilson Rafael, Lisboa, nobre Tomé. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão, essa canção. Nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão, essa canção. Nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Nosso coração, em nosso coração, em nosso coração, em nosso coração. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão, essa canção. Nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Nobre guerreiro, nobre parceiro, com toda a dedicação, irmão, essa canção. Nobre guerreiro, nobre parceiro, vivo pra sempre em nosso coração. Em nosso coração, em nosso coração, em nosso coração, em nosso coração.